Thank you. te staat dan vrije, zo ver naar voren. Je zou het in dan Georgia, na waar dan boodai. Quisera compendir, porque estão tristes. Quisiera que subisses como este triste. E a zoe continua mais forte em dia. Em dia, em dia, em dia. Se o dove entender como é não fim. Quisiera comprender por que partiste. Quisiera que subieses como es tan triste. E a suba continua mais forte andia, andia. Thank you. Resided in Jordan, now what them quisiera comprender por qué partís ti. Quisiera que subieses